sufocante cu do poeta não haverá sintonia da cor na aquarela. Impõe o ódio no leito, o protesto sem sangue, o plano do opressor total inoperante, sem oferta de alegria, sorriso de cortesia, no mínimo o quase morto então sobrevivia. A ludibriação do sistema, televisão, não deterão conhecimento. Arma, munição, pobrão, na fita louco que remete a carta. O efeito é pro governo, porque tristeza mata, nasce réu, não tá mel, cruel. Do fel ao léu, inferno, céu, dor e véu. Faz rascunho no papel, sólido na missão, um engenheiro de um sonho. As peles do cordeiro não é escudo de monstro. O rap é antibiótico, o rap é o hino, sentido pro excluído que não aceita o destino. Incisivo manifesto que a vida seja inclusão. Espancador do eco sem fome e repercussão. Torço que a melhora não seja bela escrita, dando conforto e foco pra dramaturgia. No traço do oprimido, frio no raciocínio, vendado 10 mil passos antes do precipício. Matemática de extermínio, no level dramático. Favelado não pode fazer, favelado de alvo. Medida socioeducativa foi da pause na guerra. O caderno de fuzil em defesa da ideia. Quem dera o impacto da frase se torne benéfico, mais que o símbolo da paz, especialista em dejeto. Mesmo tempo declaro convocação, soldado, em nome do favelado me mantenho honrado. Satisfação, monstro, poeta dos loucos, sabe o que é favela sem ser do esquentado da Globo. Preso no abstrato, retardo a sentença, o caderno é meu fuzil, a sobrevivência. Se não fosse pelo amor, eu mataria o hoje, pra não dizer que só falei das dores. Preso no abstrato, retardo a sentença, o caderno é meu fuzil, a sobrevivência. Se não fosse pelo amor, eu mataria o hoje, pra não dizer que só falei das dores. Guerra civil no Brasil assim que o primeiro navio aportou. O covil acendeu o pavio da vela do ódio. Ao passe apagou, propagou diferença de classe, etnia, conceito de raça. Transbordando sangue talhado, servido na taça. Quem bebeu lucrou, profano se embriagou, contaminado pela farsa, holocausto do falso senhor. Indígenas e quilombolas, filhos que a pátria negou o amor. Chacinas, esgrimas, senzalas, do canhão não saía flor. Parceria leal, golpe poeta, ordem própria, original, rap nacional sem fotocópias. Filhos respirando com a ajuda de aparelhos, microfones, toca-discos, zumbi nosso espelho. Não somos consenso, clima tá tenso, irmãos, são várias saídas. Na galeria, quadros expostos com suas obras vendidas. Saca 30 moedas com a bela mesada, arregaça, remata o leilão. Revolução no virado, playboy nem via canal de televisão. De algema sem chave, de carona nas nave. E o pior natural que a situação só se agrave. É grande a lista que o país vendido traiu. Herói nacional que nada, primeiro de abril. Vitória do bem sobre o mal não tem, não vem sem batalha. Sem correria em campo, sou franco, sou trampo em galha. Mas digno ficar em casa, erguer seu barraco. Do que se aliar ao opressor, cair no buraco. No poço sem fundo, lodo imundo da hipocrisia. Visto lado a lado, aliado com quem não devia. Pra não dizer que só falei das dores, pífios rancores. Sinto o aroma do habitat brotar das flores. Negras raízes, maioria, jardim, periferia. Canteiro promissor, basta regar cada moradia. Histórias de vida e superação serão colhidas, servidas, aplaudidas pela vitória merecida. São essas oferendas que eles sonham destruir, felizes mais ainda se você contribuir. Por isso advertir, narrar aqui é importante. Claro, dinheiro faz parte, mas postura é diamante. Colhido nas ruas de terra e até nas asfaltadas, nas comunidades humildes, bem afastadas. O verdadeiro ouro negro não está no pré-sal. Perambula, se articula sol a sol no mundo real. Preso no abstrato, retardo a sentença. O caderno é meu fuzil, a sobrevivência. Se não fosse pelo amor, eu mataria o hoje, pra não dizer que só falei das dores. Preso no abstrato, retardo a sentença. O caderno é meu fuzil, a sobrevivência. Se não fosse pelo amor, eu mataria o hoje, pra não dizer que só falei das dores.